rotina. De manhã um rezo, manhã um rezo, essa iliatina. Quando que eu avalha sem tezo, o açaí de que lá na mina. Quando que eu avalha sem tezo, o açaí de que lá na mina. E a tina, um dia, na mão bolezo. Um dia na mão bolezo, até cachorra, papi, samba, burra, na baba, na mama. E o enfeito, a metanguia, e o amigo, e a tina, what? mara umpenda wanawe, naomba tena mama unakuja kule. Tima wasichana mara umpenda wanawe, naomba tena mama unakuja kule. Yatima wasichana mara umpenda wanawe, naomba tena mama unakuja kule. Watoto hulingana, msiwabague, nyinyi ndio mama, ndio mama muwahurumie. Watoto hulingana, msiwabague, nyinyi ndio mama, ndio mama muwahurumie. Makosa wakifanya, makosa wakifanya, mvumilie. Yeah.